presenza de Cristo, tras alegría, tras paz e amor, ao que nele confía. Com Jesus caminhando, subiremos ao céu, chegaremos na glória, muito além do véu. Sua presença eu sinto aqui, por seu poder chegarei eu ali, e com os santos morarei eu no céu, sempre ao lado de Cristo, Rei meu. Para sempre no céu estarei com Jesus, contemplando no país de luz, numa vida constante de glória e esplendor, estarei para sempre no país de amor. Sua presença eu sinto aqui, por seu poder chegarei eu ali, e com os santos morarei eu no céu, sempre ao lado de Cristo.